Eu posso ter tudo, posso ter o mundo, mas sem você serei sempre só. Posso ter amigos, eu nem Jesus, eu preciso da tua companhia. A casa pede a graça, sem a tua alegria. Seja bem-vindo, Jesus, bom dia. Arrume a sala, pinte as paredes e pode escolher. Troque a mobília, faz do teu jeito. E o que não te agradar, pode substituir. A casa é tua, fique à vontade. Tu pode morar aqui pra todo sempre. Tem um espaço que é do teu tamanho. Só tua presença, esse vaso preenche. Meu coração eu te dou de presente. Só você não sabia, mas eu já queria conviver com você todos os dias. E agora que sei que aqui sou bem recebido, sei que seremos melhores amigos. Estarei sempre aqui, não estás mais sozinha. Te fazer feliz é a minha alegria. Me sinto tão bem aqui, vai ser um lindo dia. Vou arrumar sua sala, pintar as paredes. Pode deixar que eu vou caprichar. Vou trocar a mobília, somente confia. Sei muito bem do que você vai gostar. A casa é tua, estou à vontade. Estaremos juntos pra todos sempre. Tão engraçado como você me entende. É quem te conhece antes que você nascesse. Nossa amizade será pra